Não tem rap game, quero money game. Concorrência treme, mas só quero cofre. É insano ver, não tem plano B. Porra, o plano B deve ser a morte. Isso é ego trip, essa é minha trip. Foda-se, eu já tive o ego frágil. De onde venho é superação. Como se fosse um cego ágil. Tão se jogando na área, ei. Querendo ganhar esse jogo fácil. Depois eles perdem o pênalti, ei. Chamo vocês de Roberto Baggio. Teu som tá sinistro de ruim, nego. Nem eu sou o grave. Por isso que esse teu recalque é sem fim. Porra, só bate na trave. O barulho tá sempre o flow. Não é só hype, negou. São vários dias sem falta no estúdio. Estudo e nem tudo cura essa dor. Plantamos raízes reais desse chão. Depois nós matamos esse lenhador. Esses caras me apunhalaram nas costas. E agora vão ter que provar meu ardor. Foda-se. Lágrimas da minha mãe. Nesse pão em Cico. Buscando a ciência pra poder honrar a alma de Chico. Nenhuma lágrima mais. De Max e cordão de ouro, comunista rico. Lágrimas da minha mãe, esse pão e Cico. Buscando a ciência pra poder honrar a alma de Chico. Nenhuma lágrima mais, nenhuma lágrima mais, mãe. Livros de Max e cordão de ouro, comunista rico. Tem uma família que mesmo distante a gente se ama. Dois diamantes negros são os belos olhos da minha bela dama. Tem uns livros de Bukowski na cabeceira da cama. Tem uns compassos na linha se caso precise resolver uns dramas. Tem um Nordeste por mim, hey. Tem esse céu toda sul. Tenho amigos que respeitam e me considera aí na zona sul. Tem um cérebro em funcionamento. Tenho o meu posicionamento. Quero um carro no estacionamento. Quando é que é o meu momento? Tenho meus pulmões, tenho minhas visões, tenho minhas canções. Tenho a vida toda, crédito na casa, crédito na rua. E vocês só tem boca frouxa. Tenho as flores lindas e o jardim é meu. Minha corda um alquimista me deu. Consagrada a Hermes Trismegisto. E o único assunto de vocês sou eu. Lágrimas da minha mãe, esse pão e Cico. Buscando a ciência pra poder honrar